seja bem-vindos ao canal Tecnoeng, um espaço reservado para falarmos sobre sociedade, educação e tecnologia. Meu nome é Igma e sou graduanda do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais. Olá, eu sou Graziele, também sou graduanda do curso de Pedagogia da UENG e o tema escolhido para discutirmos foi Tecnologias Digitais e Ensino Remoto, um olhar sobre os professores do ensino fundamental da rede pública. Eu sou a Geracina e, como minhas colegas, sou graduando em Pedagogia na UENG. Escolhemos um tema bem pertinente, pois fomos surpreendidos no início deste ano de 2020 com uma pandemia onde todo o contexto da vida humana foi alterado, principalmente o cenário da educação. Foi e ainda é necessário mantermos o isolamento social. E mediante essa circunstância, nossa sociedade aumentou o uso das tecnologias digitais de informação, principalmente no ambiente escolar. Segundo Leonardo Cruz, na palestra O Avanço do Capitalismo de Vigilância sobre a Educação Pública Brasileira, o MEC fez acordos com empresas como a Google e a Microsoft para disponibilizarem para as instituições de educação plataformas digitais para viabilizar o ensino remoto. As escolas estaduais de Minas Gerais, por exemplo, adotaram a plataforma Google para Educação. São mais de 3.500 escolas utilizando uma plataforma corporativa. Mas qual é o problema das escolas utilizarem as plataformas corporativas? Bom, nossos dados geram lucro para essas empresas. Morozovics, em seu texto Big Check, diz que os dados são o petróleo do século XXI, pois todas as nossas interações feitas na internet são registradas e analisadas. Depois, são vendidas para as empresas que correspondem ao nosso perfil. Segundo a análise, a partir desse momento, aparecem anúncios e sugestões de páginas. Diante dessa preocupante situação, muitos professores da rede pública se viram diante de vários desafios, como a responsabilidade de descobrir novas formas de ensinar e reaprender a dominar o ensino no formato digital, o que precariza o trabalho docente, que é muito relevante. Porém, há uma informação muito importante que nem todos os professores e alunos que fazem uso dessas plataformas conhecem. É a vigilância realizada por essas empresas de tecnologias de informação, ou seja, a manipulação de dados. E para mediar conosco essa conversa, convidamos a professora Aparecida. Ela é formada no curso de bacharelado em Artes Plásticas em 2002 e com licenciatura em Artes Plásticas e especialização em Ensino e Pesquisa no campo da Arte e da Cultura em 2008. Todos os cursos foram concluídos na Escola Gignart da Universidade do Estado de Minas Gerais. E no presente momento, ela é professora da Escola Pública do bairro Eldorado, no município de Contagem, desde 2015 e leciona em todas as séries do ensino médio. Ela vai responder algumas perguntas relacionadas ao olhar do professor no ensino remoto. Seja bem-vinda, Aparecida, nessa nossa conversa. Bom dia, é um prazer estar com vocês, participando dessa conversa, desse bate-papo sobre educação. É sempre bom, né, falar sobre educação. Sabemos que a desigualdade à tecnologia e uma boa conexão de internet, ela é um obstáculo para dar continuidade ao estudo no formato digital, especialmente para os alunos menos favorecidos. Qual outro ponto que você considera desafiador nesse contexto de pandemia para dar continuidade ao ensino remoto? Nós temos muitos desafios, muitos problemas em relação ao ensino remoto. Um dos problemas que a gente vem acompanhando durante essas atividades remotas é que os alunos reclamam muito em questão do pacote de dados da internet. Então, muitas vezes, o aluno usa o celular, às vezes até mesmo dos pais, né? Então, a internet ela não é suficiente para fazer as atividades, porque tem muitos professores que postam vídeos, que mandam arquivos para leitura. Tem outras pessoas na casa que também estão em teletrabalho, né? Então, tem esse dificultador em relação à forma de fazer as atividades, de acessar esses dados e de fazer o compartilhamento das atividades. Outro dificultador que eu vejo que é um desafio muito grande são os alunos especiais, que, né, que nesse momento não estão socializando com os colegas. O tipo de atividade que é oferecida a eles, nem todos conseguem ter essa vivência, né, do ensino remoto. Não é para todos que isso é possível fazer. Então, é um dificultador e é um problema muito grande dos alunos especiais. Outras coisas também relativas a essas atividades remotas, principalmente nessa questão da arte, né? Eu sou professora de arte, então eu tenho uma dificuldade de acessar esses alunos da forma somente virtual. Eu gosto de acompanhar as atividades, eu desenvolvo vários trabalhos com os alunos de desenho, de fotografia. Então, eu preciso estar lado a lado com esse aluno para conversar mesmo, para conseguir interagir, né? Tem coisas que essa interatividade virtual ela não proporciona de uma maneira ideal. Então, essas atividades virtuais elas são muito cansativas. Eles passam muito tempo, às vezes, assistindo vídeos ou vendo jogos, né? Usando o celular ou o computador para fazer outras atividades que não sejam da escola, que é muito mais tranquilo, mas ler exige visualmente uma concentração maior, a luminosidade da tela do celular ou do computador eu acho muito exaustiva, então muitos reclamam das leituras mais longas que se tem para fazer. Então, são vários desafios que a gente tem aí pela frente com esse ensino remoto, mas está todo mundo aprendendo com isso também, né? Podemos apontar que, se a escola permanece fechada por muito tempo, pode existir um problema real de atraso no processo de aprendizagem dos alunos, sendo de suma importância que esses alunos aprendam em casa utilizando todos os canais possíveis. Observamos que sempre é citada a existência de um esforço coletivo do governo, setor privado, pais, crianças e adolescentes, mas os professores não são mencionados nesse esforço conjunto. Tendo em vista que são vocês que estão à frente desse aprendizado e sendo obrigados a reaprender a ensinar em formatos digitais para o acesso remoto, qual a sua opinião sobre essa exclusão? Nenhum de nós foi preparado para passar por esse momento da pandemia, né? Então foi uma coisa muito surpresa, muito nova. E por esse novo modelo de possibilidade de ensino-aprendizagem também foi uma coisa muito nova, foi uma novidade. Eu, enquanto professora de escola pública da rede estadual de ensino, eu não tive nenhuma capacitação, preparação, simplesmente foi passado um material para a gente, né? Que foi o PET, o Plano de Estudo Tutorado, que é um meio de conectar os alunos e repassar as atividades. Então, a gente pôde escolher algumas formas de entrar em contato com esse aluno e o meio que a gente escolheu foi o Classroom. Mas em nenhum momento a gente teve uma formação, foram os próprios colegas mesmo que foram contribuindo para o aprendizado, né? Para os desafios aí desses novos meios de acesso aos alunos. Então, nos primeiros meses de atividade remota, eles não o Estado, a Secretaria de Educação, não havia criado o PET de arte e nem de educação física. Seria até melhor se tivesse continuado dessa forma, porque como não tinha o PET, eu poderia escolher o que oferecer aos meus alunos em termos de conteúdo, né? Dentro do planejamento, é claro. Mas eu poderia escolher a forma, os vídeos, o material que eu poderia enviar para esses alunos. Mas, depois do terceiro mês de atividade remota, eles criaram o PET de arte, né? E esse PET de arte, ele veio numa construção muito corriqueira. A gente percebe que não houve o cuidado em relação às atividades, né? Então, tem fotos que estão no material, que estão desfocadas e coisas que eu precisaria de ter uma foto muito boa, porque se tratava de análise de imagem. Então, não tinha como oferecer um material bom para os alunos, né? Dessa maneira pronta. Então, eu preferi, enquanto eu estava usando o PET, criando o PET com os assuntos, com os conteúdos que eu estava, no início do ano abordando com eles, né? Então, nesse período inicial das atividades remotas, eu consegui criar um material para dar continuidade às aulas presenciais. Mas depois que veio o PET, isso foi completamente desconstruído. Então, os assuntos e os conteúdos foram completamente diferentes do que eu já havia planejado. Então, tinha coisas que eles já tinham aprendido no ano anterior, né? Ou outros, em outros casos, seria para o ano seguinte. Então, teve um problema dessa falta de conexão com esse material que é enviado pela Secretaria de Educação e com o que a gente tem na escola, né? A gente não teve um seguimento em relação ao planejamento que foi feito no início do ano. Porque todo início de ano, a gente tem 4 ou 5 dias de planejamento. Esses 4 dias de planejamento, a gente constrói junto com os colegas da área, né? Eu, no caso, com os professores de arte, ou mesmo com outros professores, a gente faz um planejamento, a gente constrói os projetos que são feitos na escola. E de repente acabou tudo isso, né? Então a gente teve que reinventar tudo e não tivemos esse momento de interação para dar continuidade ao que havia sido feito no presencial. Então foi tudo atropelado mesmo. Nas formações anteriores antes da pandemia, em alguma delas, você chegou a ter alguma prática de conhecimento tecnológico para poder usar as tecnologias digitais? Eu estou na rede estadual já tem alguns anos, né? Em nenhum momento eu tive curso de formação ou qualquer outra coisa oferecido pela escola ou pela secretaria sobre tecnologia. Então, a Secretaria de Educação, ela não proporciona, assim, grandes envolvimentos sobre tecnologia, não. Né? Inclusive, sobre outros assuntos também, é raro ter algum curso que envolva realmente os professores, porque às vezes tem até algum curso, mas não é compatível com o horário que a gente tem disponível. A escola que você trabalha atualmente possui quantos alunos matriculados e quantos professores atuando? A escola que eu trabalho tem 2.169 alunos matriculados, né, entre o sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E 91 professores. Quando houve o contrato da escola com as empresas tecnológicas, houve uma apresentação dos termos de acordo deste contrato. Você chegou a ser consultada sobre esse acordo e o acesso dos seus dados que essas empresas teriam? Em nenhum momento eu fui consultada sobre as empresas de tecnologia que iriam atuar nesse ensino remoto, a forma como esse ensino remoto iria acontecer. Então, essa consulta não houve. Quais são as principais tecnologias que você conhece? E quais ferramentas digitais você fazia uso antes da suspensão das aulas presenciais? E quais são usadas agora no ensino remoto? Esse conceito de tecnologia, ele é muito amplo, né? Se a gente tratar, por exemplo, de um tênis, ele é uma tecnologia. Mas pensando aqui nas tecnologias digitais, é o único meio que eu uso habitualmente, assim, em sala de aula, é a fotografia. Então, eu uso a câmera do celular para fazer as fotografias com os alunos, mesmo porque na rede estadual é tudo muito precário. Então, eu não tenho material de arte disponível na escola. Sendo assim, o que me resta mesmo é trabalhar muita teoria, muitas atividades de desenho e a fotografia. A fotografia é um meio acessível porque a maioria dos alunos tem o celular. Os que não têm, dá para fazer um trabalho em dupla. Então, um dos meios que eu uso assim digitais na sala de aula é mesmo de tecnologia digital, somente a fotografia digital. Então, não uso muito outros meios, não. Agora, para finalizar, Aparecida, você conhece software livre? Se sim, qual que você utiliza? Olha, o único que eu utilizo é o Linux. Eu utilizo porque não é porque é meu preferido, nada disso não. Eu utilizo porque quando eu tive o computador, meu marido falou assim: ah, o Linux é o melhor, né? Porque dá para acessar várias coisas, a quantidade de vírus é menor, mas eu não tenho nenhum conhecimento a respeito, não. Como vimos ao longo do podcast, a maior dificuldade dos alunos é ter acesso à internet de boa qualidade. E muitos precisam dividir os aparelhos tecnológicos. A formação dos professores, antes desse contexto, não abordavam como usar tecnologias digitais em suas aulas. E com o isolamento social, as aulas presenciais migraram para as aulas online, onde os professores e alunos não foram consultados sobre os termos para o uso das plataformas digitais. Infelizmente, ao usarem as plataformas, se transformarão em produto do negócio. Após esse período de pandemia, não sabemos como será a continuidade desses serviços e como serão usados todos os materiais que são produzidos. Nessa perspectiva, os professores, estudantes e as universidades perdem autonomia de seus dados. O nosso futuro é incerto. Se cada vez as empresas tecnológicas crescerem, estaremos submetidos ao controle total dessas empresas. Obrigada, Aparecida, pela sua participação aqui conosco. Você trouxe grandes contribuições em seu depoimento aqui sobre o olhar do professor neste contexto de ensino remoto. Obrigada a todos vocês, ouvintes do canal Tecnoeng.